Kiko Chicabana, Chicabana. Até onde vai dar um firmamento? Toda hora, enquanto é tempo, vivo aqui, esse momento. Hoje aqui, amanhã não se sabe. Viva agora antes que o dia acabe. Esse instante nunca é tarde, mal começou. Eu já estou com saudade. Me abraça, me aceita assim, meu amor. Me abraça, me beija, me aceita assim, como eu sou. Me deixa ser o que for. Seja o que Deus quiser. Hoje aqui não importa pra onde vamos. Viva agora, não tem outros planos. E é tão fácil viver sonhando. Enquanto isso, a vida vai passando. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Me abraça, me aceita. Me aceita assim como eu sou. E deixa ser o que for. O que for. Tira o pé do chão. Charlie da guitarra. Me abraça, me aceita. De Bicoara.